som 3D. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, troquei, pressão, pressão, pressão, botar na pressão. Pode avisar todo mundo que eu tô no águia blindado. Quem é Mauro? Vai pro Mauro! Quem é Mauro? Vai pro Mauro! Quem é Mauro? Vai pro Mauro, vai pro Mauro! É o Mauro Som da Pedreira arrebentando tudo! Segura! DJ Mauro tá tocando, DJ Cris na proteção, comandando a gabindada, pra você sentir a pressão, DJ Ju tocando tudo, DJ no Rio também! Filma, Mauro, filma o salão aqui do Armazém na Música. E a galera chegando de motor, a nossa sexta maluca. E a gente só tá começando o show. E a gente tá sacudindo, botando na pressão, pressão, pressão, pressão. Bora, meu anjo! É agora! Afonso CD. Pra chiqueira, vem Bruninho, vem Bruninho, vem Bruninho, vem Bruninho, vem Bruninho, vem. Vem que o águia tá te chamando, chama ele, águia, chama. Chama, minha águia, chama. Vem Bruninho, começou o show. A nossa sexta-feira também. Galera do Campinho, do Campinho, do Campinho, do Campinho. Patrício da Ecro. Só no carimbó, só no carimbó. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Saiu com o Gil um dia, já ficou na vida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com o Gil, já ficou na vida. Não era tu que era bandida, não era tu. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com o Paulinho um dia, já ficou na vida. Alô, Chocolate, você. Bandida. O nosso amigo Cadeira também tá por aqui com a gente. Obrigado a você com todo carinho. Tá aqui no Ninho, tá no Ninho, tá no Águia. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. A vida, a vida de quem? DJ Gil. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. E Paulinho da Adidas Produções. Na fita, na fita. Na fita, na fita, bora, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, bora, girando, girando, girando, mais uma, pra ficar bonito. A trick tá boa, a trick tá boa, a trick tá boa, boa em cima da rola. A trick tá boa, a trick tá boa, a trick tá boa, boa em cima da rola. Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco, as meninas tão saindo no ninho do águia. Vai! Você partiu meu coração. Salazar também é a nossa volta, Salazar, sua volta no Ninho, você é a sua primeira dama. A gente fica muito feliz em receber você, viu, garoto? O Salazar sempre vai ser 3D e também blindado. Porque ele é. Um abraço pra você. Isso aqui, ó. Mauro Salazar, Salazar. Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Fala, minha produção! Tá o perigo, hoje eu quero Xandão. Deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo. Deixa tudo, alô produção. Alô produção, deixa tudo no escurinho aí que eu quero ver. Quem tá solteiro aqui na sexta maluca aí, dá um grito bem forte que eu quero ouvir. E o grito das mulheres virgens. Ai meu Deus do céu. E quem é do Paysandu, dá um grito aí. E quem é do Remo, faz barulho. Então grava ela me mamando. Deixa no escurinho. Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando. Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora? Caralho, acende a... Essa produção é nota 10, meu irmão. Vai porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra. Vai porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra. Cheguei no pistão e vi um bonde lindo, as meninas dançando e os amigos curtindo, dançando. Os furacocos chegaram no setor. Só vem tambor, as meninas se pedem, tá uma maravilha. Escuta o que eu tô te dizendo, ela faz um quadradinho e o baile fica vendo. O bonde reunido, os caras não andam só. Traz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que caô vai ter caô. Não vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir e falo namorar. Tu vai curtir? Noite é do chefe, noite especial. Pra cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai! Alô, can you go? Olha só, olha só, olha só, atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso. DJ, DJ China Insuperável, mais que um nome, é uma marca. Olha só, olha só, olha só, atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catão, catão, catão, catão, catão, catão. É só catucatão, bora catucar, bora catucar. Um, dois, três, agora! Toma aqui, toma aqui, toma! Mix, mix. Yes! The rhythm, the rebel. With without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again. Afonso Cedez. You can hear it, they play the music. It's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. But watch the sound. Toma aqui, toma, bora relembrando o tempo do posto louco, era assim, ó. That will conclude this evening's entertainment. Ah, o tempo do posto louco, o tempo que eu dançava, fazia o caquiá. There's not a problem that I can't fix. Because I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double. And you don't let it trouble your brain. Cause the way goes trouble down the drain. How low can you go? Cause the way, cause the way, cause the way, cause the way, cause the way, cause the way, cause the way, sem mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu. É a hora de dançar, pra dançar! Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Quero saber se você já fez ou não fez. Sem querer. Bola, biriga! Bora, garoto! Você, vocês! Eu já fiz de tudo, mas você. Solta a voz, solta a voz! Agora, solta a voz! Já? Pra valer, você não entende. emoção. Quando isso acontecer, vou delirar de paixão. Por isso meu coração não se cansa de esperar pelo momento final. E você, já fez? Quando o calor do seu corpo se envolver no meu. Eu já fiz de tudo, mas você não fez. Diz pra mim, Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando um sinal. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. Você não entende. Essa batida aí, compadre! Oi, Cris! Andar de mãos dadas, caminhar na rua. DJ Mauro. Vem, não faz isso comigo. Nosso feriadão abençoado, graças a Deus. Já por aqui pela sexta top, hein? Vamos lá! Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Hoje é aniversário da mulher do Rogério. Sim. A Dai tá com a gente, obrigado, valeu, feliz aniversário pra você! DJ Mauro. DJ Mauro. Ela veio assim. Cris avisando que mais tarde o nosso sabadão, gente, é Porto São José, hein? O nosso sabadão lá pelo Porto, mulher não vai pagar ingresso até uma hora, hein? Vamos lá! Que amor encontrei. Então! Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhecer. Isso é Bora, DJ Mauro, vamos DJ Mauro, DJ Cris. Vai, papai, vai, vai, só, só. Bora, sexta top. Vamos assim. O Abassa Belzinha também, o Birica. A galera do Birica Chlanche tá com a gente aí, brigadão. parceiro Salazar, rapaz. Aí, Salazar. Eu sempre relembro 3D os dias felizes que passamos juntos. Olha, domingo tem Planeta Show, gente. Domingo tem Mal no Planeta, juntamente com Pop Live. E o tempo passou, mas não conseguiu. Calma, Rebeca. Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Pra sempre. Olha a Rebeca Bangido também tá aqui com a gente. Bora, Rebeca! Equipe Trica do Campinho, o Igor, o Sombra e também o Tadisson tá com a gente. Obrigado, Equipe Trica! Vamos nessa sexta top armagem! Um abraço também, nosso parceiro, o Luizinho, prefeito da Pedreira, o Ari, o Fujão do Barreiro, o Dedé da Rex ATF, o Mano Salgadinho do Barreiro, o Neguinho, o Arthur da Rua Nova, o Paulo Cachaça, Régua, Gil, isso é um livro, meu irmão. Que mais, que mais? Já tem gente, né? O Todo Mundo lá na Sexta Top, viu, WhatsApp. As nossas malzonas, a Miriam e também a Renara. Tá com a gente aí. Obrigado, Renara. Olha, eu não sei viver sem deixar o teu amor. Hugo! Olha, eu não sei viver. Olha, o WhatsApp tá liberado, hein? Canela, bota o zap no telão aí, mano. É tão grande em meu peito. Fala, Melzinha. Tata Werneck tá com a gente, pode querer. Sinto tua DJ Mauro. Onde você está? Olha a perversinha do Barreiro. Tá aqui na sexta top, obrigado, perversa. Como estou sofrendo, baby. Logo me amar. Bora nesse clima, Mauro, som DJ Mauro. Um abraço pra Fifi Love. Tá com a gente. Rapaz, te segura! Gil, tu não perde essa mania, mano. Patrício da Eco! Você! 3D. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Olha a equipe engana, papai! Quer que é Rodrigo? Bora, maninha! Entre o medo e a razão. Meus olhos não consigo encher. O abraço também, o John do Barreiro. Sempre, sempre, a equipe Brugas. Tá com a gente aqui, brigadão. Mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão. Isa Magalhães, tá aqui, obrigado, Isa. Se eu tivesse sete vidas, meu amor, a nossa comitiva do Barreiro sempre aqui na sexta. Fala, George! O Mano Melk! E ampla e boi! Meu amor, verá. Meu amor. Olha, passei o Leandro também do Telégrafo. Fala, Leandro! Meu amor, verá. Ah, bora nessa! Bora nessa, bora nessa! Essa paixão surgiu do nada. E o quê? Me apaixonei. Rapaz, o parceiro André, rei dos periquitinhos. Não sei que periquitinho é esse, entendeu? 3D. Essa paixão surge. Aí, canela. Nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. E nem troco por nada. Meu anjo sem asas. Só no Melody. Opa, papai. DJ Mal. DJ Nilson incomparável. DJ Marcos Cauê. Olha o parceiro Guilherme. Da batata feira do Guilherme. Bora, Maninho. Feriadão, hein? Beijo. E o Guilherme? Seus olhos te entregavam. Eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei. Olha o Maninho também, Naldinho no celular. Tá com a gente. Reinaldinho. Amor, melhor deixar pra lá. Olha a Dayana Dantas. Rantamente convidando as poderosas. Olha a Rafa. Vendo nossa paixão do nada, amor. Linda de morrer. Parece até conto de fadas. Eu e você. Parceiro Juanzinho Danone. Fala, Juan. Vamos nessa. O nosso sabadão, gente, mais tarde. Porto São José, hein? Sabadão do blindado lá pelo Porto. E você sabe, mulher não paga ingresso até uma hora. A mulherada do Mauro chegando cedinho lá pelo Porto São José. Domingo tem Planeta Show, Pop Live e o blindado Mauro Som. Bora pra cima! Uma passa bem pra tela, velha guarda aí, Gil. Celina e gatinha GDP tá aqui. Mano, essa água é ruim pra porra, mano. Mas antes de beber. E ganhei só ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinha. Tirar o pé do quê? Essa... Jenny Farias. Fala, Jenny. Prefiro ficar só. Olha, o zap tá ligado aqui, hein, gente. Pode pedir abraço aí pelo zap. Tirar o pé. Laércio, moto taxista. Essa... Tá com a gente, vai, Laércio. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Olha, você está top, você está top. Alessandra da Rodovia tá aqui. Aí, Alessandra! E você não vem, eu sei, mas olha só o meu filho. Olha a Rosana Gomes, papai. Fala, Rosana! Vou te encontrar. Yeah. Vou te encontrar. Nossa, pega a pé do Curió. Tá com a gente aí. Vou te encontrar. Bate foto, Gil, bate foto. Vou te encontrar no cavalo do Marajó. Você estava lá, foi como imaginei. Um abraço, maninho, Felipe da Caju. Tá, viu o WhatsApp com a gente. Obrigado, Felipe. Meu bem, hoje eu sei. Olha o maninho top do Barreiro. Tá aqui com a gente. Fala, Raíssa. Bora. E bora. O mal do som vai botar na pressão. E todo mundo vai fazer a piração. E o quê? Bota na pressão, mal do som. Bota na pressão, mal do som. Bota na pressão, mal do som. Bota na pressão, meu águia. Bora, minha cesta top. Assim, papai te sigo. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Olha, põe, acho, põe na fita. A Thay Valente, também é minha auxilia. Obrigado, Lucas. As meninas da Põe na Fita, meu irmão. Bling, bling, dada. Égua, Rodrigo, até a luz tá mais forte, né, mano? Não precisa nem comprar novo. Guilherme da Batata Fita, já tá aí, ó. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. través de mi ritmo. Siente el magnetismo, tu cadera es la mía, pues hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae. Opa, sabe a Daisy Silva. Tá com a gente pra Daisy. Equipe Tica do Caminho. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Opa, se telinha, gatinha GDP, bora telinha. Fala, maçoca. No, mami, no pare. Vai na guarda. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Bora, e bora, e bora, bora, bora, bora. Mauro Som 3D. Dário Rocha. Já gravando o CD ao vivo. E o quê? Olha só, amor, escute o som que tá rolando. É o Águia da Pedreira que tá detonando. Mauro Som 3D tá tocando pra você. Vem pra cá curtir, você não vai se arrepender. DJ Mauro, DJ Cris, Cyber, DJ Gil e DJ Lurian. Tocando só sucesso, fazendo você dançar. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Te liga no Águia blindado. Sente o som que é pressão. Desce balde, meu irmão. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Te liga no Águia blindado. Sente o som que é pressão. Desce balde, meu irmão. Fala, Cris. Tá tocando pra você. A Cris e a Cade Jordana tá com a gente aí. Vai. DJ Mauro, DJ. A Cade trocou de número 3 vezes em 15 dias. Toma. Tocando só sucesso, fazendo você dançar. E quem? Quem é Mauro? Vai pro Mauro, te liga. Quem seja? É, falta, é. O som que é pressão, desce balde, meu irmão. Bora, dessa. Bora, e bora. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, bora aumentar no 12, ó. Vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Olha o parceiro Gito, tá com a gente. Aí, Gito. Aí, DJ, pode aumentar. E o quê? Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Só tô vivendo, tô ostentando, e eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Xandão de pressão, curto no comando, sem depressão. O whisky blue e label tem siroque de mão. Olha, Rosiane, também desabusadas. Hoje eu quero diversão. Aqui pela sexta, tá? Obrigado, Rosiane. Hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Pode aumentar, então deixa comigo. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be... Parceiro PE, a dois Ferrari com a gente. Aí, PE. With the roof right over our head. Yeah. You share the shelter. E aí, DJ, pode is this love, is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Patrício da Eco. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Hora mais tarde, tô em Porto, gente. Porto São José. Aí, Lobato. Parceiro Sanazai, também a Lobato aqui com a gente, obrigado. Malandramente. E o quê? A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente. Fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente. O baile acabando. George do Barreiro Barabaninho. Aí. E o quê? Na hora de ganhar madeirada, E o quê? Bora, e bora, e bora. Depois que eu conheci o Manela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi... É o Breno, é? O Breno dos Furacoco! Opa! O quê? O Hank tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? O Breno do Furacoco tá com a gente desde ontem. Obrigado, Maninho! Namorar pra quê? 3D. Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Olha, solteiro, Gil, solteiro, ó. Um pouquinho tem Mano Cris. Bora, Guilherme! Belly e DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnofunk. Elisângela Pavá. Eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela atua. Elisângela caminhatura na transmissão, né, Elisângela? É muito atizado. Agora que eu me percebi. E quem? Namorar. Tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Bora, Rafael! Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Olha o pitiu! No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. Quero avisar que não fui eu que inventei essa música, hein? No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. Bora, Julinho! Tá sozinho aí, gente? Ah, tá! E o quê? O quê? O quê? A caça namoradeira namora o malandro louco. Eles... O meu filho Douglas Santos! Aí, Douglas! Do maior rebu. E o quê? Na toca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu. Olha o pitiu aí! Do pitiu. No meio do... A nossa ele vem também lá da batida com a gente sempre no apoio. Obrigado, valeu! Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. O lobo sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu. Parceiro David também tá aí com a gente. Obrigado, David! No meio do pitiu. No meio do pitiu. Vai! Mauro, som 3D. 3D. Blim, blindado. Alô, DJ Mauro! Libera o pancadão, meu irmão! Você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Oh, o que me fez chorar. Alexandre da Rodovia. Eu vou recomeçar e ver você não morrer. Canela, cadê a Elencinha, mano? Tá aí, tá? E com a equipe que já fiz a vez. Ah, ela tá no meio do salão, é? Fica. Desperta, Canela. Eu saí de você, não vou lembrar. Você é página virada. E com a equipe que já fiz a 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Oh, o que me fez chorar. Agora vai pagar. Mulher não paga até uma hora. O nosso sabadão lá pelo Porto São José, hein? Festa até 5 da manhã. Pra nunca mais voltar, você feriu meu coração. Agora vai pagar. E o quê? O que me fez? Aí, Rati! Nunca vi tanta fumaça, meu irmão. É a terceira garrafa, né, Rodrigo? Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 da tala eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Aí, DJ Mauro, aí, DJ Mauro, aí, DJ Mauro, toca mais uma, gordinho. Ah. Aí, Yuri. Porra, Yuri, não dá atenção, mano. Chama esse cara aí, por favor, mano. Aí, Yuri, mas maneira a música ou não? Então vou gravar outro, parceiro. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele, pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra ficar! Pra sentar, pra sentar no grau. Ah, pra sentar, né? Pra sentar. O aniversário da Dai hoje, papai de segura! Domingo eu vou lá, tá vendo? Naquela serrada, domingo. Tô conseguindo ir. Aí, Yuri, não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Ô, novinha, eu quero te ver contente. Olha o Glaucio, o que o Glaucio tem aí, hein? O bonde da gente, que no ex... Tá com fome, Glaucio? Se tu tem moral, vinha aqui na favela. Pra ficar no grau, vinha aqui na favela. Pra sentar no grau, pra sentar no grau. Yuri bate estranho. Fala, Birica! Bom senhor, tá? Birica e Melzinha, papai de segura, hein? Sexta top especial de feriado! Novinha, eu quero te ver contente. E o quê? Não abandona o bonde da gente. Que no ele... Fala, Flati! Por que tu tá nesse lado aí, meu filho, hoje, hein? Tá brigado com o Rodrigo, é? Pra sentar. Ih, rapaz. No grau. Vlad tá pra ali, Rodrigo. Pra sentar no grau. No escuro. No escuro. E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Você acredita? Você acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Essa aqui é da boa, gente. Que é isso aqui, canela? Chão, chão, chão. É árvore de Natal, é? Domingo tem planeta, gente. Levada junina. Pop Live Mauro Zon. Nem me amostra essas coisas, Gil. 3D. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no e Rebeca com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. E o que? Equipe Trinca do Campinho, o Igor Maurício, o Mano Marcos também, o Bruno tá com a gente aí. Obrigado, Campinho, valeu, valeu, valeu. Ora! Deixa de amar essa menina, é só porque não me provou. Ela é formada, da aula ensina. É que eu botei essa na marra, senhor. Teu diz que é bem nada e só relaxa quando acende. Tá aí, valente, meu irmão. Eu tô sedento, ela sedenta. Bora, Mel! Então demorou. Tá de costa, né, Mel? Quem aguenta, vamos ver quem aguenta. tentou me enganar. Não quer mais parar. Etienne! Tu pagou pra ver dó de você. Tentou me enganar. Não quer mais parar. E tu pagou pra ver dó de você. Tentou me enganar. Não... Porra de Sábado tem aniversário das poderosas, Vitão! Opa! Parceiro Douglas Santos, bora Douglas! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Pra quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Essa música é a cara da Rafaela, meu. Olha aí, Rafa. Ela tenta, até que ela tenta, né, Rafa? 3D. Essa barra é nós, mano. Tu é doido, né? O nosso sábado, Porto São José, hein? Mulher não paga até uma hora. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se... Não vai sumir, Gil. Só agora que eu me percebi. Bora, canta! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. Ei, Cris! Elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Querer, querer, querer. Vamos lá! Tocando tudo pra você assim! O Águia. Melk, hein? Fala, Melk! Melk, George! Tá aí com a gente! E o Playboy! Deise Silva, papai de segura! Aí tá a Taverneck! Tá, me bloqueou no WhatsApp, mano. Você é doido, né? 3D. Eu quero avisar também, galera, a gente, que dia 8 de maio vai cair numa segunda-feira. Vai ter Mauro Som pela primeira vez lá no Goldmar, hein? Goldmar, recebendo blindado dia 8 de maio pra vocês, hein? É rock na segunda! Dia 8 tem Mauro no Goldmar! cara. Ih, rapaz. Vamos a tá quase zero, mano. É assim, mesmo, Gris. Baixar mais um pouco. Agora, agora. Vai aí, Dante! Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja colarme. ¡Ay, Gabi! Hoy estoy. Vamos passar bem a telinha, hein, galinha, já. Gatinha GDP. Toca a gente aí. Obrigado, tela. Aí, baixinheira. Ninguém vai de nada, baixinha, tá aqui. 3D. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Yuga. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Bora, Patricio. Vamos a pegarnos como animales. Opa. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Bora, Hachi. Hachi fundou, Mauro Som, meu. Tá doido, né? 1, 2, 3, let's go. Vai. O Águia, o Águia blindado por Deus. Há mais de 8 anos conquistando você. Opa! Afonso CDs. O Abassa de Sângela tá com a gente. Obrigado, de Sângela. Felipe! Manda a R2, a nova batida do Brasil. Bora, Gito! Não dá ideia, mano. Só quero morrer. Hugo! Só quero ter você aqui, amor. Sentindo tudo o teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Tô sozinha, sofrendo. Precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. Oh, oh. Só quero que me diga, amor. Se me ama, me diz logo, por favor. Thank you. Essa está top! De feriado, papai! O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. Então canta, canta! O nosso amor, todos querem por um fim. Não consegue, papai. Querem nos afastar e tirar você de mim. E o quê? O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Totalmente blindado. É armazém. Logo mais nosso sabadão, gente. Porto São José. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém que me desse um amor sincero. Encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade já não tem mais fim. Porque Alessandra, Alessandra Rodovia, pode crer, falei. E agora passo os dias a esperar com os versos que escrevi para um dia te falar. Olha o parceiro top do Barreiro, também tá aqui com a gente. Valeu, top de nós dois olhando. Então volta, volta pra Bora, América. Aonde está? Está nesse clima, Mauro Som. Olha a sorte, olha a sorte. Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte. Bora, Flati. Você é puro como o ar. Parceira Pimentinha na testa também tá com a gente, Pimentinha. Vida, meu amor, eu tenho sorte. Você chegou. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto. Dani Colombia! Sorte de te colher! Sorte de poder amar! Fael, Fael! Sorte de dormir nos braços teus! Te beijar, te beijar! Sorte de beijar a tua boca! Sorte de tirar a tua roupa! Sorte de acordar ao lado teu! Sem tirar de dentro, sem tirar de dentro! Ô, Marcão! Manda! Hendrix! Hendrix!

Vou vender aquele capacete, Cida. Sei que jeito. Enlouqueço, se estou... Aí, Juninho! Então eu pego o que eu te fiz. Quero tanto te fazer feliz. Esquece que passou e vem ficar comigo, amor. Olha o que eu achei aqui, papai! Olha, maninho, alô, acontece! Alô, bacana pra vocês, obrigado, alô! Rodriguinho! Bora, Cris! E o quê? Me abrace forte, não diga que eu fim, de joelhos perto. A nossa pega-pé do Curió tá com a gente! Obrigadão! O cara chegou aqui, que hora que vai tocar? Só aquele pouquinho de cara, é o Cris, né? Fecha os olhos, vejo você. Bora, Liveri! Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. É, rapaz do céu. Que tento esquecer, lendo mais de você. Namorar pra quê? Abre coração. De joelho te peço, chamo por teu nome. Não vá, não vá, jamais se vá. Pra machucar! Chamaria outra vez, se você quiser perguntar. DJ Mauro. Outra vez, pra você nunca duvidar. Chamaria outra vez, como fogo no teu olhar. Bora, parceiro Sidney. Retrogrado brilhante. Tá com a gente, Cris. Chamaria outra vez. E o quê? Se eu tivesse que te buscar, chamaria outra vez. Alexandra, bora. Te ouviria outra vez. E o quê? Te escreveria outra vez. Longas cartas e uma eterna. Fala ou acontece. Os nossos replays também, taxista. Obrigado, Aninho. Te acordaria outra vez. Pra conversar durante. Te amaria outra vez. Se olhasse no teu olhar, te amaria outra vez. Te ouviria outra vez. Te escreveria outra vez. Longas cartas de uma eterna namorada. Te ligaria outra vez. Te acordaria outra vez. Pra conversar durante toda uma. Sucedes.